Alô, galera gamer do meu Brasil varonil! Esse é o primeiro podcast do Conexão Nervosa. Quem somos? De onde viemos? O que queremos? É o que você vai saber agora. Meu nome é Sérgio Cal, sou de Curitiba, sou DJ e várias outras coisas que você vai saber conforme o decorrer do programa, dos nossos próximos programas aí. Acompanhando aqui o nosso podcast, meu companheiro de podcast, o 3,14159265. É, nozes, o Pi. Pi, um número mágico. Mas eu tô falando com vocês aqui, que está em Colombo no momento. É o cabeludo, barbudo, vagabundo, de plantão, desempregado, e é isso aí. Beleza. Bom, nesse primeiro programa, vamos falar sobre músicas de jogos, músicas de videogames, músicas dos cartuchos de videogames, claro, da era 16-bits que marcaram a nossa infância. Ou não, né? Como diria Itamar. E ainda marcam, claro. Lembrando que fizemos várias escolhas, mas essas escolhas, essas opções são pessoais, não são um top 10 e nem um fator de comparação. Então não estamos dizendo com esse podcast que a música A é melhor que a B ou que a B é melhor que a A. Se você achou que falta algo, você pode incluir aí nos comentários. Lembrando aí que opinião é que nem cu, cada um tem o seu e cada um tem que respeitar o do outro. É isso aí. Essa referência aí, que esse cuidado que estamos tendo em falar que isso são opiniões apenas, porque nós já temos uma pequena experiência com um blog e já sofremos algumas retaliações aí por conta das pessoas acharem que uma opinião pessoal é algo que está afrontando a opinião pessoal dela. Lembrando que, como é uma opinião pessoal minha, ela não está afrontando a sua opinião pessoal. Se você acha que tem algo faltando mesmo, inclui no comentário. Acabou a conversa. A gente aceita qualquer opinião, desde que seja exposta com educação. Porque a sua opinião pode até ser contrária à nossa. E mesmo assim, ela está acrescentando a nossa. Exatamente. Ao nosso repertório. E cada vez mais juntando amiguinhos e fazendo a felicidade de todo mundo. É isso aí. Ok, pessoal, então nós escolhemos 5 tracks, cada um. O Pi escolheu 5, eu escolhi 5. Então nós vamos começar aí por Sonic Knuckles, o tema da Flying Battery, aquela fortaleza voadora da segunda fase do Sonic Knuckles. Que eu escolhi de música é do Rockman X1 ou Mega Man, como vocês preferirem. Eu prefiro como Rockman, que é o japonês, que é o original, a música escolhida foi a do estágio do Storm Eagle, um dos chefes principais do jogo. E solta o som aí, DJ! Pessoal, vocês curtiram aí a faixa do Rockman, e agora minha escolha de número 3 é direto do Zelda, A Link to the Past, Super Nintendo, é o tema do mapa, aquele tema famoso, começa com aquela chuvinha, aquele tema maravilhoso, então curtam aí o som. Chegamos aí agora ao número 4, nada de 4, muita baitolagem, e a escolha feita foi do tema do Ryu em Street Fighter 2. Solta a bagaça aí, DJ, de novo. Número 5, Street of Rage. Tema da sétima fase, o nome da música é Violent Breaking, para quem quiser localizar essa música aí pelo YouTube ou baixar ela, lembrando, já pirei já. Número 5, Street of Rage. Tema da sétima fase, o nome da track é Violent Breaking. É aquela track de onde. Por que que eu me perco tanto? Número 5, Street of Rage, tema da sétima fase. O nome da track é Violent Breaking. É aquela fase onde tem aquele elevador que você joga a galera lá de cima. Quem teve o Mega Drive ou quem jogou na locadora demorou muito para chegar nessa fase aí, porque é a penúltima fase. Então, curta aí o som. Chegamos ao número 6. Número 6. O número 6 escolhido foi Rock and Roll Racing, o tema de abertura, que é baseado na música do George Thorogood, Bad to the Bone. Rock and Roll Racing é um dos clássicos que eu gostaria até de ver refeito nos consoles atuais. Então, pode soltar a bagaça aí novamente, DJ. The green flag drops. Shred is dominating the race. Let the carnage begin! Rage fades into laughter. Rip is dominating the race! The stage is set. The green flag drops. Snake fades into last. Número 7 é uma música que dispensa apresentações. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre ela. Eu vou soltar direto ela, não vou nem falar o nome, porque todo mundo tá cansado de escutar essa. Eu só vou fazer uma pergunta. Vocês conhecem o Mario? Agora chegamos ao número 8. Tá acabando já a listinha. E também é um jogo bastante marcante do Super Nintendo. Acho que muita gente deve ter essa música até hoje na cabeça, assim como eu. Então, o jogo escolhido foi Top Gear, com a música Mad Racer, toca na primeira fase. Solta os pneus cantando aí. Número 9. Eu não queria repetir, uma música de um mesmo jogo, de uma mesma série, mas eu vou repetir do Sonic por um motivo especial. Essa música, eu tenho um envolvimento muito grande com ela porque foi um momento especial da infância. Ela é da fase Marble Zone. Eu não lembro se é a segunda ou a terceira fase, que seja a terceira fase do Sonic 1, do Mega Drive. E eu lembro que eu tava na escola, era criança ainda, e comecei a cantarolar essa música. E a menina da carteira do lado olhou: "Caraca, é Sonic 1! Isso que você tá cantando." Eu olhei pra ela: "Caraca, uma menina falando comigo." Então é muito, né? Não, muito especial. Isso é algo a se pensar, né? É, exatamente, algo muito especial. Então é um momento marcante da minha vida. Então curtam aí Sonic 1, Marble Zone. Eu não queria repetir, uma música de um mesmo jogo, de uma mesma série, mas eu vou repetir do Sonic. Fechando a lista, incrivelmente é mais uma música deste, que é um dos clássicos de jogos de 2D, 16 bits, o grande Sonic, Sonic 2. A música escolhida foi da Chemical Plant. E é isso aí, pode soltar aí. Se você gostou, comente. Quer acrescentar algo? Mande. Pô, espera aí, ô. Cadê a leitura de e-mails? Vai ter leitura de e-mails? Você quer que eu faça a leitura de e-mails? Vamos ler. Receita de bolo. Pera aí que eu vou abrir meu e-mail aqui. Então não, nós vamos fazer leitura de e-mails. Ninguém mandou você provocar. Isso, tem que ler, pô. Todo podcast tem leitura de e-mails. Ah, a gente tem que ser original, tem que ser diferente. Então, aqui, YouTube, recebi um vídeo de um fórum genérico, não vou falar o nome. Large Your Penis YouTube, Now. Recebi um e-mail do Pi. Greenpeace Brasil, assine petição, americano. Pronto, fizemos a leitura de e-mails. Então, se você gostou, se você não gostou, se você quer comentar, se você quer acrescentar, deixe o comentário aí logo abaixo no post. Com educação, hein, gurizadinha? Educação. Bônus track. Track.